Salvador, bom dia, com 1172, está passando em Índia Serra, estabilizado no X-Ray. Com 1172, com visual com campo, ajuste altímetro 1020. Canal visual 1020, ajuste, com 1172. Vitor, com o gol 1172, está avistando com 910. Sente o vento agora de 200 graus, 089. Obrigado, está ali o outro, né? O gol 1172, autorizado com os pistões 0, vento de 200 graus, 089. Obrigado, ele pôs na 1-0. Direita, Alfa BR, reportado para Juliette, gol 1172. Rodan 6520, cruzado, 107, 2 horas e 40, alternando, recido. 172, Juliette, portão 08. Portão 8, Lua 972. Chamo o controle instalador no 20, próximo 8. 208, bom dia, 7520. Controle, bom dia, 7520. 3520, bom dia, contato na base, eu saio da PUCA, tudo para mim, de voo 350. 350 via PUCA, 7520. Guarulhos, Vitor de Lomas, Arsabaté, nível 360. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, saída som, volume da Mótiva, aciona 5126, controle de salvador, operem 120, décimo 8. São Uno Leda Mótiva. Autorizado Guarulhos 360, decolagem Vitor de Lomas, Arsabaté. Coluna 0, curva direita, São Bruno, Leda Mótiva, 5126-208, eu vou no 173. 173, correto, eu vou no Schmeck, no meu. Amará. Argentina 1910, call power sequence 118 from 905. Tower 118905, Argentina 1910. Hello, Tower, good evening, Argentina 1910, on the localizer. Argentina 1910, report vision on the radar. Unit 1019. 3520, chame o 726, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Inside, clear to land runway 10 is 200 degrees, 10 knots. Kilo 1910 on the globe at 17. Repeat runway to the right and Taxa Alpha, Juliet, gate 11, gate 11. Roger. Alpha Juliet, San 11, Argentina 1912. Aeroportador Gol 1173, está pronto para fazer estacionamento. Gol 1173, autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi, Gol 1173. 1973, tá pronto, vai estar no zero. Segundo 1973, autorizado, né? Do lado 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 não. Aline, 1-0 com 1-73. 173? Sim. Poderia voar uma ótima? Aguarde, né? Eu vou na frente. No 561 no cópia. Copia, gol 561. Lima 561, autorizado Galeão, via Alfredo 44, aparelho Novembro 857, Monso, nível autorizado 360. Decolagem da Pistura 0, com primeira curva direita, saída São João, no meio da Dófilo. Acena no transponder 5140, controle Salvador, aparelho 20, décima 8. 360, autorizado. Apresurou 44, ponto seguro, aparelho 27, Monso. Adoro Golo 6162, Lima, por Chile, que é o Paraná. Lima 561, autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, Golo 561. Salvador, é o Gol 561 para o Fax. 93 a bordo, 3 horas 54, alterna a Campinas. Número 31, para o Fax, está chamando, chamando o Santos Carapão, está justo, chamando o 1-0-9. clear. Salvador, muito bom dia, da 38, o nome. Essa informação, hotel. Da 38, o nome, a time de identificação, deixa eu ver o médico para o nível 050. Que chegada 050, 38, o nome. Zero, vento 220 graus, 139. A linha de escola na 10, Golfo